Ninguém pergunta quanto pesa esta âncora. Uma tonelada almofadada de distância. À tempestade estou a caminhar na prancha. Depressão é elegante como um elefante de barba branca. Isto não passa, sou um passo lamber a lâmpada. Escadaria range como um avião que rasa. Tábua, tábua, desmontei a minha cápsula. Durmo à chuva, mantenho a dor encharcada. Estou a afogar a mágoa como um peixe numa garrafa. A vida é lixada, fósforos debaixo d'água. A jangada é comandada pelo meu fantasma. E tripulada por versões pirata. A minha arma tinha porte d'alma. Espírito de ouro, bala de prata. Porque é que este mar fala dentro da minha sala? Este sofá no sótão é uma jaula de gala. Estou preso a uma cruz em forma de âncora. E sei que me querem empurrada para encher. Estou preso a uma cruz em forma de âncora. E sei que me querem empurrada para encher. Estou preso a uma cruz em forma de âncora. E sei que me querem empurrada para encher. Estou preso a uma cruz em forma de âncora. E sei que me querem empurrada para encher. Ninguém pergunta quanto eu peso esta âncora. Uma cidade no calo de uma planta. Sinto-me a afundar, a afundar. Atlântida. Dentro da garganta desta baleia branca. Nenhum esqueleto me espanta. Calveiro na campa. Espero o rebusco, me empurra até à santa. A terra é alavanca, a medicação é franca. Eu estou doente, o meu coração não canta. Ansiedade piso enquanto há um pé de dança. Maldita doença, moldou uma carapaça. Tornei-me um homem estátua que trabalha de graça. Com musgo, musgo, como expressão dramática. A minha ilha foi dinamitada. Tenho areia de diamantes, mas só um lugar na praia. O tetor de metais. Deixa-te aspirar a vala. Está fé nesta fossa, vou usá-lo para escalá-la. Estou preso.